operadora para transporte de passageiros até o saguão. Qual foi o B? É um pouco. Gente, será coordenado. Muito obrigado. Livrou da presença do campeão. Tchau, Lindy Oscar. Do externo, controle de pouso baixo travado, passarelo 2229. Gente, passarelo 2229, o ATR da Azul, prestes a tocar a cabeceira 10, continue a aproximação e aguarde pista livre. Afirmativo, continue a aproximação, aguarde a pista livre, aeronave à frente, passarelo 2229. Quatro no solo aos 48, agilize a liberação à direita, chame o solo 121 no decimal 9. Liberar a direita, 219, 4958. Passarei do 2229, autorizado pouso pista 10, vento calmo. Vento calmo, livre pouso na pista 10. Passarei do 2229. E sonho. Alfa e Kilo, até o pátio 3, atendo o sinalizador daquele pátio, o azul 4958. Alfa e Kilo, fica atento. Oi, bom dia, Gol no 649, está estabilizado, uma milha para o ITCR. Gol no 649, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. 649. Passaredo 2229, no solo aos 50, libera direita, solo 121, décima 9. Libera direita, solo 219, grato, bom dia, passaredo 2229. Salvador, passarelo 2229, bom dia. Passarelo 2229, bom dia. Autorizado Alfa, chama ingresso, taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, informará. Passarelo 2229. Gol 1865, visual com Boeing da companhia final do 10. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Gol 1865. Tranquilo, após o tráfego pousar na linha 10. Ao voo no 865. Sânia 225, chame o centro Recife, na sequência 128, décima 8. 1288, Xanem 6225. Uno 649, solo 52, libera a direita, solo 121, decimal 9. 209, 649. Solo, bom dia, agora no 649, vai encaixar na Alfa. Pelo 649, bom dia, autorizado Alfa, reporte para o ingresso, Juliette. Voltará, 649. Aproxima-se da Juliette, passarem 2229, solo Salvador. 2229, livre ingresso na Juliette, para a minha moto da parte principal. Atento ao sinalizador naquela minha moto, passarem 2229. Juliette, porta principal, atento ao sinalizador, passarem 2229. Visual com o ATR da passareira? Afirmativo, visual. Fazendo o mesmo passar, senhor, agilizando, autorizado ingresso, parte principal, portão 01, no mecânico escuta passante, chama o tempo, Alfa-Trieco. Afirmativo, então, ingressando ao parte 1, o passareiro livrou, chamando ao término no 21, obrigado, Alfa-Trieco. Decolado a 5-4, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, pode ir, obrigado. Drone, o gol no 865, bom dia, decolou. Boa noite, 65, bom dia, contato radar, sua baranita 360, sai da água. 360, Silva, Elefa, está presente? Obrigada, Prode Elefa. Muito obrigado, Prode Elefa, 360. Juliette, no 649. Confirme. 649, Juliette. 649, observe o tráfego sendo rebocado até o pátio principal, ou mesmo melhor até o portão 01, pode com segurança, livre ingresso Juliette, portão 612 no 649. Ok, vai seguir para o 612 no 649. Três autorizado a decolagem pista 1-0, vento variável com 0-2 nós. Decolagem 1-0, bom dia, 3153. Opa, copiado, senhor. Obrigado. 649 está aguardando o sinalizador. 649 sem visualizar o sinalizador, é isso? Exatamente. Vou entrar em contato agora com o Ferro, senhor. Obrigado. Em Freiro já está ciente da sessão. Obrigado. Solo Salvador, Azul Alfa, XVF, caminhando na rebota para o 21. Muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Obrigado, Alfa XVF. Obrigado, bom dia. Gol 1093, decolado 57, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, bom trabalho. senhor ligou no 093? Bono 093, contato radar, sua para o nível 360, sai da água. Ah, boa, senhor, 360. Zuno 53, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento calmo. Autorizado a decolagem, 3153. Uno 7, bom dia, Foxtrot, confere, Brasília tem o 360 já aprovado. Estou planeado por LF, agora de 1 minuto 4 já. Da 3153, decolado aos 1000. Chame agora o controle 1208, tenha um bom voo. 208, bom dia, obrigado. Contrava com meu via por Zulu 17, nível de voo 360, descendo 1000, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120.8, transponder 5117, 3517. Autorizado Brasília, 360, Lefa Soluno 7. Decola 10, curva direita, árvore Lefa, 208 ao controle, 5117 ao transponder, 3517, pronto para pushback no 02. Procedimento correto, 3517, portão 2 aprovado, pushback, pelo menos, chame o próprio táxi. Autorizado push 3517. Fala Salvador, bom dia, Sacago, 6570 para autorização, sem estimulação Fox. Chicago 6570, informação agora, Golf, uma mudança significativa, o temperatura 2, 3 graus, Recife tem o 350 já aprovado, transcobre. Para Cega. Chicago 6570, autorizado para Sena, Bravo Romeo Foxtrot, via para Zulu 17, nível de voo 350, pista em uso 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8. Transponder 5123, alça cargo 6570. Autorizado 350, conformado do plano, decolada no zero, curva esquerda, Puca, Caju, controle 1208, transponder 5123, 6570. 5123, protegimento correto, alça cargo 6570. Parte 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamaremos. 197 para o TAC 1958 ao bordo, 3h23, alterna com 20. Obrigado, 2507, o TAC está aprovado à direita, até o ponto de espera aqui pelo 0, ajuste no 09, no ponto de espera quando pronto, chame torre 118 do sinal 95257, tem um bom rumo. TAC está à direita, 19, quando pronto, tem 19 agora. Muito obrigado, mãe. Como 093, câmbio centro Recife, na frequência 128, décima 8. 228, obrigado. Salvador, bom dia. 357, quando eles esperam no 0, pronto. 357, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento calmo. Autorizado a decolagem na 1-0, 3517, decolado 07, controle 1208, tem um bom voo. Com controle 1208, tem 3517, obrigado e um bom dia, senhor. Bom trabalho a todos. Obrigado. Bom dia, Rio 5973. Rio 5973. Rio 313325, caso negativo 1288 ou ainda 1260. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. 13517, Arbor Elefa. 3597, bom dia. Contato radar. Sua para o nível 360, sai da Arbor. 360 no perfil da Arbor, 3597. 73, Salvador, 330, Zulu 97, 310, primeira curva esquerda, subida Pucca, Três Caju, controle 208, transponder 5113, Rio 5973. Correto, protegimento Rio 5973. 43, chame pronto para o pushback, se não me engano. Valeu, obrigado. Paulo, bom dia. Só passando o Marcelo Bravo. Tango Lima, Kilo Bravo, bom dia, para Petrolina, tem uma centena já aprovada, por gentileza, confirme faixa de 50 e pista de um de lado com a arte. É, confeccionado na cara da ideia, estou falando aqui, está de 17. Aí, 17, ciente, pronto para cópia. Copa Tango Lima, Kilo Bravo, autorizado para Terra Bravo, Copa Lima, direto. Nível de voo 100, decola pista no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto, controle 120, decimal 8, aciona 5127, Copa Tango Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, Estacionado, 1, 2, 7, Kilo Bravo. Protegimento correto, Papa Tango Lima, Kilo Bravo, qual o POV? Gente, condicionamento de ataque e decolagem, chame torre em 118, decimal 95, Papa Tango Lima, Kilo Bravo. Falou, Salador, essa carga 6570 para posicionamento. Ape Chicago 6570, parte 3, aprovado para o pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Aprovado, chame para o táxi 6570. Salvador, bom dia, patrulha 2283. Controle Salvador, voo 9092, informação forte. 092, acione identificação autorizada, chegada à margem, desça para o nível 050. Identificou 050 na margem. Quando possível, solicita para a frente de Duna, voo 0092. 092, está autorizada para a Duna. Pegou a Duna agora, muito obrigado, voo 0092. Copiado Bata, decola pista 35 para Serra Novembro, Juliette Delta, confirme o nível solicitado. Zero. Copiado, aguarde um minuto, cópia, Juliette Serra Tango, número 2. 2223, pronto para cópia. Afirmativo, pronto agora. Passageiro 2223, autorizado para Serra Bravo, Quebec Vitor, direto, nível de voo 180, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto, conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8. Aciona 5132, passageiro 2223. Ponto 03, aprovado, Salvador, pouquíssimo, 1-0, direto, defasa pessoal no 0, pega a árvore elétrica, primeira curva à direita, mostra a conforme a rota, o controle 208, o transporte 5130, e autorizado 1-0. A gente poderia acelerar com o controle, a gente não cumpre o perfil a pegar a árvore elétrica, guarda instruções. Passageiro 2223, transponder 5132. 5132. Gente, por gentileza, qual o perfil que o senhor num crew não cumpre da árvore elétrica, senhor? Gente, o senhor não tem condições de manter 3 mil pés até 15 milhas, nem subir ao nível 100, é isso? É, a gente tem uma opção melhor. Se o senhor conseguir liberar da substituição a 15 mil, a gente agradece. Eu vou chamar o controle, o controle vai me falar que a água seria a saída, porque implica faz problema na chegada. O senhor não tem condições de cumprir a saída árvore, é isso que o senhor me falou? Negativo, senhor. Eu tenho condições de cumprir, desde que tenha uma restrição de 15 milhas. Essa restrição, essa aeronave, o ATM normalmente pesado não cumpre, ok? Então tem a segunda restrição de 3 mil, o qual eu posso cumprir. Muito bem, então essa segunda restrição seria de manter 3 mil até 15 milhas. É essa que você não consegue cumprir? Senhor, de acordo com as instruções, é só ler a instrução da árvore que o senhor entende, ok? Ok, senhor. Então o senhor não tem condições de cumprir a instrução da árvore? estou informando que a primeira restrição de 15 milhas a aeronave não tem performance. A, segunda, a primeira restrição de 3 milhas, de 3 mil, a gente tem condições, ok? É isso que eu estou informando ao senhor. Opa, então copiado. Vou informar então o controle que o senhor vai cumprir a outra restrição de 3 mil pés, restrição inferior da subida à árvore. De acordo com a subida à árvore, eu cumpro, ok? Ok, copiado. Vocês três, aguarde aproximadamente 2 minutos para o funcionamento. Alô, Rio, Rádio 8, Alô, autorização para Fortaleza, 490. 9811, bom dia, Fortaleza, 490 já tem aprovado. Por gentileza, prepare Momo, transição para ti. Número 2 para a cópia, 9811. Momo para ti. Confirmado, sequência para a cópia. Número 2, senhor. Aguarde. O ADSA 6570 para o táxi. Está com 3 horas e 10, 03 a bordo, alternado Salvador. Copiado, copiado. ADSA Cargo 6570, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia, até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. ADSA Cargo 6570, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 895, obrigado, bom trabalho, 6570. Hélio, bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, bom voo. Para Petrolina, eu tenho a correção, aguarde coordenação, prepare a subida Momo após direto Alfa Tango Tango. Alfa Tango Juliette, Sierra Tango, pronto para cópia. Quem chamou para Valença, meu pai? Ninja Oscar, número 4 para cópia, prepare a subida já. Change. Papa Tango Juliette, Sierra Tango, pronto para a cópia. Papa Tango Juliette, Sierra Tango, autorizado para Sierra November, Juliette Delta, direto, nível de voo 040. Decola pista 35, primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto. Controle 120, decimal 8, aciona 5024, Papatango Juliette, Sierra Tango. Oi, Salvador, bom dia, essa carga 6570 atingindo o ponto de espera da 120, pronto. Ave 6570, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento calmo. Linha decola, pista 10, 6570. 5973, pátio 3, aprovado para o supercacionamento. Chame pronto para táxi. Fala para o táxi, 5973. Rio 9811, pronto para cópia. Rio 9811, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu. Via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 410. Pista em uso 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição de loop. Controle 120, decimal 8, transponder 5111, Rio 9811. Autorizado para Fortaleza, nível 410, fora da pista 10, copiado, o protegimento correto, Rio 9811 é o número 2 no quarto no parte de cargas para push. Aguarde, senhor. Papapá, Alfa Tango Tango, pronto para a cópia. Tango Tango, perdão, o vento agora é de 350 graus com 02 nós. O senhor tem condições de colar da pista 35 ou prefere decolar da pista 17? Então, papapá, Alfa Tango Tango, autorizado para Sierra Bravo, Papa Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 100, pista em uso 10, correção, pista em uso 35, decola pista 35, primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto. Controle 120 decimal 8, transponder 126, papapá, Alfa Tango Tango. Protegimento correto, Alfa Tango Tango, qual que é o B? Pátio 5, 5 e 40 de autonomia, ciente, pushback, correção, pushback, correção, acionamento, taxa de colagem, torre 295, Alfa Tango Tango, bom voo. 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, bom dia, está cargo 6570, cruza 2000 na Puca Jambo. Avisão 6570, contato radar, motor nível 350, sair da Puca. 350 Puca, avisa 6570. Saída Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, aciona 5146 azul 2704. Está autorizado 350 para Recife. E é Pesulu 17, decolada 10, com a primeira curva esquerda, a saída pouca com transição Caju, o controle 1208 e o transporte 5146, azul 2704. Procedimento correto, azul 2704, por fim, do vestibuloso parte 3. Está na posição número 1, azul 2704. Bloqueado no pole position, chama campo para o pré-acionamento, azul 2704. Chamada 2704. Paulo, bom dia, Gol 759, frente da Golf para autorização Guarulhos. Paulo 759, bom dia, Golf, confere Guarulhos 360, tem aprovado. Prepare da El, transição morte, vamos minuto cópia no 759. Papapá Charlie, Índia, Oscar, pronto para cópia. Três a bordo, 3 horas 05, autonomia, Salvador, confirma. 350, copiado. O Rio 5973 tem táxi aprovado via faixa 3, faixa principal Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 18, decimal 95, Rio 5973 tem um bom voo. O Rio 9811, em coordenação com a equipe de solo, após o 27 da companhia livrar o faixa 3, o centro livre puxa o back acionamento. Deixe o mesmo faixa, chame pronto para o táxi Rio 9811. Salvador, bom dia, azul 2783, informação Golf para Vitória. Vitória, ciente, prepare da E, correção, prepare Arbor LF após direto conforme rota e aguarde o minuto cópia número 3 para cópia azul 2783. Guarda. Papapá Charlie, Índia, Oscar, pronto para cópia. Papapá Charlie, Índia, Oscar, autorizado para o senhor Amber Vitor Bravo, direto, mil pés. Decola a pista 17, a primeira curva à direita, corredor Axé, controle 120, decimal 8, transponder 5065, papapá, Charlie, India, Oscar. 2037, obrigado. Terra Delta Lima Eco, 1 a bordo, 6 horas do meio copiado. Acionamento táxi e decolagem no pátio 4, por gentileza, chame torre 118, decimal 95, Charlie, Indy Oscar, tem um bom voo. Charlie, Indy Oscar, bom dia. Livre o táxi, reporte na Oscar para ingresso 917. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento calmo, Rio 5973. Gol Rigor 0092. Gol no 092, continua aproximação, final pista 10, tráfego já avistado. Aguarda informação de pista livre. Guardando agora 092. Entra, saída da El Transão Máxima, 759. Correto, Gona 759, portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Azul 2783, pronto para Quapé. Azul 2783, autorizado para Sierra Bravo, Quebec, Vitor, direto, nível de voo 180. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto conforme a rota do plano. Controle 120.8, aciona 5141, azul 2783. 1820 para a estrada, conquista, pista 10, curva à direita, Arbor Elefa, outro Lorde, pistão 208.5141. Protegimento correto, azul 2783, parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. Obrigado. Cliente, mantém a posição devido a tráfego, final da 10, Charlie de Oscar. Afirmativo, 9 tem livre de funcionamento na 759, chame pronto para o táxi. Autorizado, trabalhamos pronto para o táxi, 759. Confirme a aeronave que sobremodulou. Meu perdões, veio extremamente baixo, eu não copiei. Eu copiei alternado, eu copiei 3 horas de autonomia, não copiei nem PV nem alternativa. Afirmativo, o Rio 9811 com 3 horas de autonomia, 3 a bordo, alternando Sierra Bravo, Sierra Golf. Copiado, Rio 9811, ataque aprovado via parte 3, parte principal em Índia, até o ponto de espera pistão 0, Júlio 0019. Do ponto de espera quando pronto, chame torre em 18295, Rio 9811, tem um bom voo. Tráfico aprovado via parte principal Índia, no ponto de espera, pistão 0, torre 1895, Rio 9811. Obrigado, Maria. Bom dia, senhor. Gente, Juliette Serra Tango autorizado, táxi, reporte no ponto de espera da Romeu. Papapá, Jarlin de Aosta, fica atento à esteira e turbulência do Boeing da Gol que pousa na 10. Está livre a decolagem da pista 17, vento variável com 03 nós. Até 7, livre a decolagem. Eu acho que o Romeu copiou o solo. Seu parte, senhor? Parte 5, ciente, pronto para cópia? Papapá, November, Oscar Romeu. Autorizado para Sierra November, papapá, direto 1000 pés. Decola pista 17, primeira curva à direita. No corredor Axé, controle 120.8, aciona 0157, papapá, November, Oscar Romeu. Marinho, mantém cabeceira 1-0, Rio 9811. Papapá, Charlie, India Oscar, decolado hoje 28, curva à direita, 1-1000 pés no corredor Axé, controle 1208, tem um bom voo. Direita 1-1000 pés, 1208, Charlie, India Oscar, vai chamar, obrigado, bom dia, bom trabalho. Autorizado o ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35, Juliette Serra Tango. Rio 9811, autorizada a decolagem pista 10, vento variável com 02 nós. Iniciando Rio 9811. Rio 98 no 1, decolado aos 29, controle transfere no 208. 208, 98, 1. Mantenha a posição, Papatão, Juliette, Serra Tão, aguardando autorização para decolagem. Direto Momo. Direto Momo, Rio 98, 1. 759 pronto táxi, Avenida Galeão, 4 horas e 20, 1973 abaixo. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamar a torre 1-1, posição 95, altímetro 1019, atento ao tráfego ingressando no pátio para parqueamento. Frente, visual com tráfego, 1019 atrasado pátio Índia, ponto de espera 1895, com 759, bom dia. Federal 9970, agora o informação do Golfo. Ação para Porto Seguro. O nome é 49, informação Golf, guarda cópia, número 2. Guarda. Adoro, passarei 2-2-2-3. Passarei 2-2-3, prossiga, pronto para o que vai em questionamento. Irmão. Gente, autorizado o reporte para o táxi. Claro, passarei táxi, 2-2-3. Táxi, papapá, novembro, São Romeu. Juliette Serra Tango, decolado agora aos 3-1, no controle de transfer no 208. 1-208, paga. Ilhéusca, possível visual valente, no tráfego reportar, frequência livre, Tio Ilhéusca. Visual valente, agradou, Tani Ilhéusca, tudo bem. Controle, bom dia, Juliette Ratado, controle, perfil nova. Este ratão direto Feira de Santana, sobre 4.000 pés, no 0-1. Eu fiz 4.000 sem restrição, Juliette Ratado. A novembro, Oscar Romeu, assistente de altímetro no 0-9, reporte no ponto de espera da Papá. Na Momo, Nenim. Eu fiz o Zulu 2 era a primeira da via, após, conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5. 130, controle 120, decimal 8. Aprovado 640 para a Colegina, pista 10, primeira curva esquerda, Momo. Informe jogo 20, conforme rota do plano de voo. 130, controle 208, está pronto no pátio de carga para pushback acionar. Federal 9970, contingente correto, autorizado pushback acionar, reporte TAC. Chamada para o TAC. 1649, confia? Prossiga. 1649, autorizado, Porto Seguro, nível 360, decolada 10, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda B10. Upper Whisky 50, é a primeira aerovia que intercepta após conforme rota. Transfone 5147, chama controle em 120, decimal 8. 360, aprovado, Porto Seguro, primeira aerovia para 50, rota do plano. Decola no zero, direita da Euleda Bidev, 5147208. 649, contagiamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportarada no meia dúzia. Fala Azul 2704, tá no ponto 1 para você falar. 1-2704, confirmação totalmente pronto para o início do feedback acionamento. Aqui, 2704. Sente autoridade, reporte time. Autoridade para a prestação do 2704. 1-1. 1-8-1, faça 150, chama centro no Recife, frequência 126, decimal 85. 2685, obrigado. Papá, Alfa Tango Tango, altimetro 099, reporte no ponto de espera da Papá. F59, decolado ao 35, controle transfere no 208. 208, bom dia, bom 759. Gente, confirma as informações, pra eu ver, eu tô no meio de 59 agora, pra mim 6 horas e 45, alterna na Salvador, 2283. 6 horas e 45, Salvador e 59 agora? Pronto, 59-0645, economia, Salvador. Gente, taxinhas e abate 1 no Índia, ponto de espera chamador em 1-9-95, altímetro 1-0-9. Informo que segue como número 2, à frente o tráfego Embraer, na Azul, já finalizando o pushback com o transporte de órgãos vitais, ok? Abate Índia, controlado 295, paciente, obrigado, bom dia. Um mil pés na escuta. Certo, acusará para cruzar o farol da barra. Tango, confirme a altitude que propõe. Vista visual, 4.500 pés, hoje está 2019. Quanto é que a gente chama novamente com o 649, porta 162, pushback acionamento. Aguarde para o pushback acionamento. Guarda. Azul 2704 com 1-1-5 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia, até na Maceió. Taxi TV Índia, ponto de espera 1-1-8-1-9-5, altímetro 1-0-9-9, bom voo. 1-1-8-9-5, ponto de espera, vai via Índia, 1-0-9-9, ajustado na altinha, traz o 2704, obrigado, bom fim de semana. solo, é azul 2783, parte 3, pushback acionamento, 3 Lima. Azul 273, aguarda para o pushback acionamento. Aguarda. 1649, autorizado pushback acionar, reporte táxi. Está livre, pushback acionar, reporte na táxi, 1649. Torre Salvador, bom dia, Azul 2704, está se aproximando para 010, pronto. Azul 2704, autorizado, alinhar e decolar. 0, pensado. Alinhar e decola, pressão 0, Azul 2704. Para o táxi, o federal 9970, 49, 4 a bordo, alternando com luz. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 18295, altímetro 1020, bom voo. Parte do Índia, quando lá, 12295. Muito obrigado. Abraço para a Vestalão da Barra, Novembro, Arrasta Rodeiro. Lembrança Romeu 589, lá para reportar, prossiga visual Morro de São Paulo, frequência livre, serviço radar encerrado. Passamos para um dos seus trabalhos. Ana de Sousa. Gente, o Azul 2704, vou decolar outro tráfego, informo que a saída dele é a saída MOM, então vai ter que aguardar a liberação do campo. Sem problema, Azul 2704. Papapá, Alfa, Tango, Tango, decolagem, pista 97, autorizado, mensal. Voo no 759, passa 150, chama centro Recife, em 125, decimal 10. 125, ONU, bom, 759, bom dia. Isso. Observador, bom dia, o passageiro 2223. Passageiro 2223, mantém um ponto de espera da 10. Mas não tem. Tem 45 a bordo, 045 alternando com fim, 3 horas e 10. Bom dia, Federal 9970, número 2, seu ponto de espera. Papá, papá, alfa, tango, tango, decolado aos 43, 1208. 1208, grato, senhorita, alfa, tango, tango. Controle Salvador, papapá, alfa, tango, tango. Alfa, tango, tango, bom dia, estamos no 1-0-0. Voando à esquerda, direto Momo, alfa, tango, tango. Voando à esquerda, direto Momo, alfa, tango, tango. Mantém a gestão de subida? Ativo, está liso. Pressão, alfa, tango, tango. Dois, zero, três, um, prossiga. Mantenha esse visual, reposte para o da barra, mãe, 0-3. Que eu não tenho aqui no sistema e já chamo novamente para cópia, ok? Beleza. selo 10 para 4 com meu pé, 1020. Salvador é alternativa, 3 horas de autonomia. Mantenha a escuta e reposta para descida, Sam. Não há reposta. Só faço 3, reportando. Azul 2704, vento calmo, autorizado decolagem, pista na zero. Decolagem autorizada, azul 2704. Beleza, bom dia. Bora. Difícil, não? Passaria 2223, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Alinhando o zero, 2203.